conhece seu vovó, então vá, vá, vá. Você conhece seu vovó, então vá, vá, vá. Você conhece seu vovó, então vá, vá, vá. Você conhece seu vovó. Você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da moda que é o brega do babá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Embalançando um corpinho cheio de emoção, com um brega do babá que sacode a multidão. Pegue o sofá e comece a dançar. É o brega. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então...